Alô! DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Como é que é? Bora começar assim, ó. Kine. Aqui no Caribe Show! Sou novo pra viver com você, história de amor. Como é que é? Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Fala assim pra ela, vai. Preciso experiência, tenho medo da dor. E aí? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Alô, Caribe Show! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Prova de amor. Prova de amor. Que é? Banda Kine. Do amor, apaixonando o seu coração. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: atenção, Romário, não chega ali no camarote com a Inter de Milão. E a gente foi se é. Cerveja que os homens hoje querem beber. É aniversário aí do tênis. Muito shopping, meu irmão. Coração não tá mais aceitando. E aí? Só medo de não sentir. Aniversário do Bruno. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e a sua boca. Algo que eu aceitei por um instante. A verdade é que a DJ David do Passagem Moral e o Emerson que está aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Seu coração. DJ Tom. Manda aí, me segue. Aí, José. Essa vai pra você, garoto. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morreu. Meu amigo André Farias. Aí, André! Amor! Alô! Já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar. E aí, Buiu? Saudade. Cadê o bebê? Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Manda aí, MC, sucesso! Amigo Seco dos Carroceiros Sem Fronteiras está aqui com a gente. Alô, oi. Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. DJ Tom. Amor. Meu amigo Renan. Já fiz o DRW Multimarcas. Você aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Na companhia do Marcelo da equipe Cai na Brecha. Te matar a saudade. É verdade. Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, meu amigo Rodrigo, mais um abraço pra você. Do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era. Nós olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Alô! Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E aí, Gugu? De longo beijo, nós amamos. Grande Gugu! De manhã. Toda vez que eu olho pro Gugu, eu me lembro, ouviu, Denis? Daquela situação dele, lá, do time da Big Bang. É verdade. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Foi lá dando um pisão no cara. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Meu amigo Marcelo. E de Gugutinho. Tempo de engano. Um abraço. Tudo deu em nada. E aí, Caribe? E hoje meu corpo te reclama. Meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os passão da Rede Sem. E desejos, noite de amor. Sigo. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como sua fruta preferida. Abraço aí a galera do tio Beto. Estão aqui com a gente. Mesmo vou tentando começar uma nova vida. E hoje meu corpo, meu amigo Tota da Pedreira. Nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem. Aí, Delano. Só o resto de sol e o tempo passar. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Carroça. E aí? Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. O homem do carimbó tá na área. Sua ingrata. Abraço aqui do Tom, garoto. Meu amigo Paulinho. E aí, Paulinho? Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Sucesso! Só pra você curtir. Caribe Show!

Meus parabéns. Meu amigo Eduardo GDP. Tá na área. É isso aí. Tá falando na carroça. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Meu amigo Erlen. Não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Meu amigo Juca Paládio, esse é considerado. Mas antes de desligar, confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Meu amigo Júlio Pires tá aqui com a gente. Um abraço. Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. DJ Tom. Nunca mais eu toquei essa daqui. Diz. Foi você quem falou que o nosso romance chegava. Julie, você aceita noivar aí com o Flávio? O meu coração, meu Deus, tão triste assim. Olha quem é! Foi você. Uhul! Perdoa meu coração. Aqui, um casamento na carroça, te liga. Solidão. Olha, tá aí aqui a aliança e o cara vai casar, o Flávio. Coloca aí no dedo dela, bora ver. Sem ele eu não vivo, é um aí. Fim. Sim, tu aceita casar com ele ou não, mulher? Oh, meu amor, me entenda. Ela falou meio... Pronto, casou. Sim, então pronto, beija, aí. Deus abençoe. Que Deus abençoe o casal, viu? Assim. Pois é. Vem pra mim. Essa carroça deu sorte. Deu sorte pra ele. Vem. Que sorte! Meu coração. De novo, papai. Ele, o Marcelo Buiú. Solidão. Agora me deu medo. O secreto é isso? O carroceiro sem fronteiras do gol do amor. O gol do amor, se né? E ele eu não tiver. Olha como ele já tá, mulher que é maluca aí do Caribe Show. Cadê a mulher maluca? Era isso que vocês queriam, é? E aí, maluca? E aí, maluca? E aí, maluca? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Tem muita mulher que cutucou aí os homens. Teve uma que falou, e aí, vai lá pedir eu em casamento? Aí o cara, vou ali no banheiro. Não mereço o que você faz. Não mereço. Esse Neymar de Colares, amanhã ele vai, isso é em Marapani, no Passat, a festa aí do Naldo Bazuca. E no domingo ele vai sair em Santa Catarina. Um grande abraço, Neymar. você não. Bacana que o cara veio da agenda, né? Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Se você está com o amor da sua vida, fala pra ela assim, ó. Fala pra ela, vai. O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou a esperar. Aí, Shaolin! O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender. E a amiga Tata, ela e o Emerson! Não, foi embora. Ah, não? E me deixou. Meu Deus, meu amor. Meu amigo Silvio e a esposa Beatriz. Me tire desse mulher rica. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Gesso prestação. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Que eu sinto é grande, não posso evitar. Meu amigo Alan do chute certo. O Alan, desculpa. Não consegui ninguém amar como. É muita coisa. Amor. Meu amigo Alan do chute certo. Volte. E fechado com o homem do Alô. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Júnior Furacão. Volte por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Só você não vê amor. Quanto eu te amo. Meu coração está vazio. Por você eu chamo. Queimado na mão da mulher. Aí ele disse assim, ó. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. DJ Tom. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Bora, Jorginho! Fez um romantismo se junto com a galera do Xuaná. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisar. Bora, Gil! De um divã. Gil Buracão. Pois acreditar é um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo. E não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Só as melhores. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou e a gente se amou. Tô sabendo que ela tá dividida. Você está dividida, eu posso entender. Mas é que esse outro não ama você. E aí, Renan? Domingo é nóis. Só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe. Voltou pra firma? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Grande Marcelo. Don't cry, baby, don't cry. Não chore. E as camisas? RW Multimarcas, Marcelo vê uma que o Tom usa, ele vai lá e compra. A ladrão. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. E aí, Marquinhos Melém? Vou te dar as estrelas todas do céu. Bora pra cima. Por isso vale tentar, amor. Alô! Ah, aniversário do Denis. Meu sorriso é sempre na Inter de Milão. O meu prazer vale tentar, amor. Tem um dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Meu amigo Louro Negro está aqui com a gente. Um abraço, Louro. Teu sorriso é sempre. Vale tentar, amor. Cintilante, mais belo é o teu olhar. É DJ Tom tocando só as balas. E o aniversário do DJ Josias já é pra semana. E vai ser show de bola. Mas antes, deixa eu tocar isso aqui, ó. Mas poderei esquecer. E vou declarar todo. Atenção, garçom! Desce cerveja na mesa do Gerson, presta ação. Com toda a magia e encanta seu olhar que nunca mais poderei esquecer. É quanta música, meu irmão! Em toda canção me declarar. E as margens estão aqui! Em toda canção vou te falar que te procuro. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Eita, fruto sensual, agora é pra valer. Só me declarar, dança de jeito, dança de jeito, toca de jeito, toca mais um. Por favor, abraço aí, o Leandrinho. Leandrinho Carroceiro está aqui com a gente. Um abraço, Chiquinho da equipe Reds. Está na área. Diretor da, direto da Terra Firme. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. És o que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. DJ! Menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Aí do Carroça é Festa, e chama aqui também com a gente. Um abraço aqui do Tom, papai. Não vou suportar. Alô, requisitada. Imagina como te quero, quero, e sabes como te quero. Quero, quero. Segundo. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Vai, jura. Que não vais me esquecer. Jura. Pois eu amo você. Jura. Nunca vais me deixar. Jura. Se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar, jura, eu sempre vou te amar, jura, e nunca vou te deixar, jura, pois eu sempre vou te amar. E o maluquinho tá pendurado no gancho, que o amor que sinto, ladrão pra lá, superior. Imagina como te quero, quero, e sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Era isso que vocês queriam, é? Então, toma! Toma máximo. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Dá-lhe, Tom! Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. E daqui a pouquinho tem recreio. Carroça da Saudade Rubi, lá no recreio. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vocês estão afoito hoje, né? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, aí, Potera. Estamos lado a lado, no bom clube, os empolgados da nave do sul. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Eu sou canção, aquela que época, a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de essa minha carroceira. Mas com meu coração, por favor. Não se lamente, porque realmente. Que isso, Pantera? Foi sua opinião. Você se machucou. Libera o som. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Tá bom, já, né? Beijo molhado. Tu te lembra? Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Prêmio terra do Pará. abraço e vários giros com o Gil da Carroça. Aí, Alex! Banda Beijo Molhado. Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, Mavia Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas. E ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais até as 22 horas. Ingresso 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa. Você não é louco de ficar de fora dessa. DJ Tom, puxa a saudade. Veio feito nuvem, numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou bebê. Meu amigo Mortadela, da estrada, pancadão, isso aqui com a gente, valeu. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meu... Descarroceiro sem fronteira, já confirmando. Daqui a pouco, no recreio. Senti minar na pele, o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. E aí, Midian? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. E agarradinho! Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos. E os badaladores já em peso, vão ser em peso no aniversário do Josias. Flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Se você for até Recife, Máximo, não esqueça Tom Máximo da esteira do chapéu. Tom Máximo, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Meu amigo Fernando da Segona. E o artesanato. Aí o cara pergunta do meu. Fernando da Cergônia, porque ele é bom de filho, mas parece bateu e gravidou do céu. Na Sheila Raquel, em toda a cidade, quanta liberdade! Ah, como tem moça. Você for até Recife, o Bruno, hein? Chapéu, pois as praias e o sol. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Pouquinho, gata. Aperta mais um pouquinho essa mulher. Mulher não é parafuso, mas a gente dá um jeito de apertar. Aperta. Solta o som, DJ Tom. DJ Tom. Fala pra ela. Minha filha, hoje é sim ou é não a parada? Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Bora, Boyu! Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga, vai. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. DJ Tom. Feira, estamos na Via Show. Não, sim, sim, sim. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não diga que é o fim. Meu amigo Alan, no chute certo. Deus fez você pra... E aí, Alan? Eu vou te amar pra sempre. Já já a gente começa as gravações. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga. Se o casal tá brigado aí, agora ele vai cantar pra ela. Me diga. Aí, professor, não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Andarilho. Fala comigo. Cantando pra lá e pra cá. Não faz mistério. É. Falando sério. E aí, Rose? Com você. Cadê o Wellington? Tudo pro que der. Rose dos Potentes. Que é. Sempre te amei. Do começo ao fim. Cadê a Erika? Aí, Erika! Mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Buiu, Coringa e o Neto. Outro lado, a galera do Gol do Amor. Nunca mais amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo e dá um beijo você eu vou fundo pro que der. Se existe amor, essa daqui não dá pra parar de dançar, não. É bonito envolver-se por inteiro com alguém, com amor. Lúcio CDs, já tem CD do Wellington Franjinha. É mais curto o caminho. CD do Toninho, CD do Josias. Mais fácil essa tá quando há calor, cuidando da dona Vika. É melhor perdoar e estender a mão, amor. É melhor, yeah. É melhor. Tá doido, né? Por amor é fácil renunciar a tanta coisa, porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e... Os carroceiros sem fronteira, meu irmão. O gol do amor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar. O cara tá afim de pegar a parada, aí ele fala pra mulher: me dá seu carinho, carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louco. E aí, Betão? Te faço minha mulher, meu amigo Romário. Quero ser seu como é que tu tá hoje? Toda essa noite me cansa de gozo nos seus açoites, entregar minha porta. Fazer o que você quer. Hoje tu tá abrindo qual a porta? Tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Sonho um dia eu te amar. Eduardo GDP. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo. fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look dum, dum. From you dum, dum. I drift dum, dum. Away dum, dum. I pray dum, dum. That you dum, dum. Are here dum, dum. To stay. Dom, dom, dom, dom, dom. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Negão dos Conformes, a belíssima companhia do Charles. Ei, Charles! Ah, é? Sun down all around, walking through the summer's end. Ah, tão separado, é? Waves crash, baby, don't look. Só hoje, né? I won't walk away. A ruivinha. Não tá mais ruiva. Oh, baby, yeah. Cachaça é essa, Rita? Oh, oh, oh, baby, where do you look for me? Can you see forever? I begin, baby, where do you end? We belong together. Circle in the sand, round and round, rising up the moon as the sun goes down. And you could be the heart of me. A rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. Saudade. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are green. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and green. Deixa eu mandar aqui um grande abraço, minha amiga Anne. Da Vitória Chique. Tá com a gente, um abraço. Minha amiga Dani. Minha amiga Dani da loja Maricotinha também. Junto com a Mai. E a galera da Tá Querida. É verdade. With eyes as black as coal, then looks down in my soul. It starts a fire there and then. Amigo Arlen e o Alex do Leandro Trancho aqui com a gente. I'm going to pick and rose and watch her as she grows in my garden. Alô! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. She's a model and she's looking good. Dom máximo. DJ Tom. I'd like to take her home, that's DJ Tom. Luxuosa. She plays hard to get, she smiles from time to time. Olha ela! As meninas da pedreira, franjinha. To change her mind. Ali é só de ouro. Se derrubar. Chute certo, papai. Esse tem moral. And she has been checking nearly all the mail. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.